Podcast Rádio Serviço. Como economizar no uso do celular? Para gastar menos com ligações e serviços de telefone celulares, é preciso evitar ligações desnecessárias. Lembre-se que a ligação realizada pelo celular tem uma tarifa mais alta do que a do telefone fixo. Procure usar o celular só para casos de emergência e seja breve. O gasto varia conforme o perfil do usuário. Faça uma pesquisa de promoções e planos de tarifas oferecidos pelas operadoras. O ideal é avaliar qual pacote de serviços e tarifas corresponde ao seu perfil. Você deve ficar atento também aos horários de ligações com tarifa reduzida. Para se informar sobre os planos e tarifas disponíveis pela sua operadora, você pode consultar o site da empresa. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou que as operadoras devem ter todas as informações sobre tarifas, horários, promoções e serviços pela internet. Você deve ainda tomar cuidado nas ligações feitas fora da área de cobertura, o chamado roaming. Essas tarifas são mais caras que as convencionais e podem encarecer a fatura dos planos pós-pagos ou gastar todos os créditos no caso do celular pré-pago. Evitar serviços no celular é igualmente uma forma de economia. Serviços como identificador de chamada e acesso à internet encarecem a conta do celular e só devem ser utilizados quando realmente necessários. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. 18 horas e 3 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro, comigo, DJ Marcante. Seja bem-vindo. Parabólica. Demi Lovato divulgou na tarde do dia 17 o seu aguardado documentário Simply Complicated, mas presenteou os fãs com mais novidades. Em seu canal no YouTube, a cantora postou um vídeo de uma viagem sua ao Quênia, um vídeo ao vivo da música Father e também seu novo lyric vídeo da música Hitchhiker. A faixa pode ser o segundo single do novo álbum Tell Me You Love Me, que já conta com o sucesso Sorry Not Sorry. A balada é descrita como uma música sobre o transformador poder do amor. Vamos conferir. Ooh, yeah, I can't explain what's going on. Something happened when you came along, oh, oh. It's driving me crazy, crazy. You're taking me to new places, and I pretend I'm not anxious, but oh, oh, you're driving me crazy, crazy. I was walking down this broken road. I was stranded, I was all alone. I was clear to safe when it came to love. Yeah. hit tiger. Yeah. Don't even know where we're going. You make me live in the moment. Oh, keep driving us, baby, baby. I was walking down this broken road. I was stranded, I was all alone. I was playing it safe when it came to life. Go, baby. As long as you're the driver, I'm your hitchhiker. I've been waiting all night, looking for your head waiting. I've been waiting, but I leave it all behind for you. Anywhere you wanna go, I don't really need to know it. My heart is Kelly Clarkson acaba de lançar Meaning of Life, sua mais recente música de trabalho. A faixa é o terceiro single do álbum, que também se chamará Meaning of Life, e que marca o retorno da cantora após o disco Piece by Piece, de 2 anos atrás. A nova Meaning of Life explora os poderosos vocais da cantora e a música soul que estará bem presente no novo álbum. Em uma entrevista, Kelly Clarkson explicou que Meaning of Life foi a canção que deu início ao projeto todo. A vibe, o soul e a mensagem dessa música foram cruciais para mostrar aos outros compositores e produtores a nova direção que estamos tomando. O álbum Meaning of Life será lançado na sexta-feira, dia 27 de outubro. Além da nova Meaning of Life, você também pode curtir Move You e Love So Soft, que também estarão no disco. Vamos ouvir então Meaning of Life, Kelly Clarkson no Parabólica. Baby, I've been living in the dark, in the dark. The only friend I got here is my broken heart. Feeling like I finally had enough, finally had enough. Living like an animal can be so rough. Another hit. Feels like I just woke up. Like all this time I've been asleep. My was drunk, I was gone. I don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Believe me when I say it only happened once. I try, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Why tell me honestly? Was it real or just for show?" Was it real or just for show? Yeah. She said, "Save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on?" O cantor George Michael foi lançado no dia 19, o último, o clipe da canção remixada Fantasy, com participação do guitarrista e produtor Nile Rodgers. Com uma mistura pop e funk, a música é dançante e envolvente, revelando os acordes de guitarra de Nile. Por ser uma homenagem, o vídeo reuniu algumas imagens de clipes da carreira do britânico. A versão original de Fantasy foi composta em 1990 como lado B de seus singles Waiting for That Day e Freedom. A canção remixada fará parte de uma edição 2017 de um disco do George Michael, que será lançado pela Sony Music em comemoração aos 25 anos de existência do álbum. Ainda não há uma data oficial de lançamento definida. Então, vamos ouvir essa parceria que com Nile Rodgers e George Michael só pode ser coisa boa, né? Então, aumenta o volume. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna learn? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. See? see. I said it could be the price of love, could be the price of hate. What am I guilty of? Why do you make me wait so long? I don't know your intentions. Look to the skies above. I'm in the hands of fate, but still I get to show. Divulgação de seu novo álbum Rose, a britânica Jessie J divulgou na última sexta-feira, dia 13, o clipe da canção Not My Ex. Este é o segundo clipe divulgado pela artista para promover o novo material discográfico. O primeiro videoclipe exibido foi o single Think About That. A produção do clipe segue uma linha mais simples, com cenas em preto e branco, mostrando apenas a cantora. Vamos de música, aumenta o volume, Jessie J, Not My Ex, no Parabólica. My ex used to tell me I'm flawless, when laying low with other girls. Believed him when he said he was honest, then blamed myself when I got hurt. My ex used to tell me I'm selfish, but never did he put me first. Ignore me and he'd do it on purpose, just to have the last word. But now you wanna love me, who knows what you'll find. It won't be easy, but I'm down for the ride. Just remember, you're not my ex, no. I know I can be trouble, Lord knows that it's hard. It won't be simple when I give you my heart. Just remember, I'm not your ex. I'm falling for you, you're falling for me. Again. I can promise we won't be like them. I'm falling for you, you're falling for me. I won't promise I won't walk away, I can promise it won't be the same. My ex used to tell me no real friends, cut them off if you really care. I will go away a couple days, 100 girls at his place, gangs night, truth or dare. My ex used to tell me he's so chill, and stole my phone so I couldn't leave, yeah. Had to climb on his mouth, cussing out, put me down. Thank God he set me free. Cause now you wanna love me, who knows what you find. It won't be easy, but I'm down for the ride. Just remember, you're not my ex. I know I can be troubled, Lord knows that it's hard. It won't be simple when I give you my heart. Just remember, I'm not your ex, yeah.

está conferindo Parabólica, Echo Smith, Get Into My Car. Ainda James Blunt com Someone Singing Alone. Ainda Jesse J, Not My Ex. Este é o Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje do Rio de Janeiro com DJ Marcandi. Vamos descer um pouquinho nessa linha do tempo aí, tá? And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. McDermott formou-se como bacharel em música pela Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, especializando-se em música africana após concluir seus estudos no Canadá. Ganhou seu primeiro Grammy com a gravação da sua música African Waltz, feita pelo saxofonista norte-americano de jazz Cannonball Adderley em 1960. Mudou-se para Nova York em 1964. E 3 anos depois, compôs a música do filme Hair, em parceria com os autores Jamie Rado e Jerome Ragni, adaptando também as próprias músicas para o filme baseado na peça, feito em 1979 por Miles Forman. A gravação do musical com o elenco original ganhou o prêmio Grammy de 1969. Senhoras e senhores, eu tenho certeza que muita gente, ao ouvir esses acordes aí no fundo, né, e com esse texto que eu tô falando sobre a música, obviamente sabe que filme que é, se lembra de muitas cenas bacanas, porque o filme é bacana. E então vamos fazer essa viagem no tempo e no espaço com pressão. Aumente o volume. and space. Back in time and space. time and space. So I've been thinking of the way you used to talk. Você conferiu Information Society Sleeping Away, ainda Thompson Twins com Lay Your Hands on Me. Começamos com Gold McDermott, Aquarius. E eu há muito tempo não fazia um mega mix, coisa que era frequente eu fazer, tá? Então lá pelos anos 90, pelo menos uns 2 ou 3 por mês, alguma coisa assim. Então, pra matar a saudade, aliás, esse material, muitos, né, eu acredito que nenhum tenha mais, tá? Porque foi gravado em cassete e se perdeu. Bom, mas pra matar a saudade, no último dia 22 de setembro de 2017, eu até falo ali com aquela voz grossa e tal, eu fiz um mega mix e coloquei ali músicas velhinhas, tá? Um mega mix de flashbacks. Mas naquela pegada mais tranquila, mais bucólica, eu espero que você goste, ok? Então, dá uma conferida aí. Ladies and gentlemen, today is September 22 of 2017. And for a long time, DJ Marcangi does not make a mega mix. So, I'm alone up here, but you can't. Wishing every moment would last forever. So I wouldn't have to wait till we could be together again. To reminisce and to hug my kids. For the vibes that I get when you get, they make it hard to resist. Happiness, togetherness, the way it's smile, sweet as a rose and innocent as a child. Images of you stay on my mind. Anticipating and waiting for the clock to unwind. Anxiety plays me as dusk turns to dawn. But I can take the weight, it won't be long. As confidence grows, I start to ready myself, steady myself, prepare myself for what lies ahead. As I dread the everything I have to face without you here. The weeks go by as the time draws near. Which one can I take, how much more? What can I do? Just hold on tight and be strong. I know I'll make it through. Now's the time for the beats to finally go away. I think I'm here, and it's a lovely day. We'll be right back. Mega Mix feito pelo amigo aqui, o locutor que vos fala, feito em 22 de setembro agora, de 2017, só com músicas e linhas pra matar a saudade. Espero que vocês tenham gostado. Vocês conferiram aí também outras músicas no Rewind Back in Time and Space. Vamos subir um pouquinho na linha do tempo aí, tá? Parabólica. Preparando os fãs para o 11º álbum de sua carreira, a banda Weezer lançou mais uma música inédita. Dessa vez, a canção se chama Happy Hour. A novidade tem um ritmo tranquilo e nostálgico. O próximo disco de estúdio da banda se chamará Pacific Daydream e tem um lançamento marcado para o dia 27 de outubro, sexta-feira da semana que vem. Outras faixas que já foram lançadas e que também estarão no álbum são Mexican Fender, Beach Boys, Weekend Woman e Feels Like Summer. Imperdível, hein? Então, vamos ouvir aí o novo trabalho de Weezer. Parabólica. Over this! Evanescence lançou no dia 19 de outubro o aguardado clipe da sua nova música Imperfection. Este é o primeiro single do álbum Synthesis, que traz releituras de faixas de diferentes fases da banda. Eu lembro de ter tocado numa edição do Parabólica uma releitura de Bring Me To Life, que ficou fantástica. Em entrevista, a vocalista Emily falou sobre Imperfection. Para mim, esta é a canção mais importante do álbum. Ela é para todas as pessoas que perdemos, todas as pessoas que podemos perder, sobre o suicídio e depressão. A vocalista ainda explicou com mais detalhes a letra da nova música. Estou tô cansada da perspectiva da pessoa deixada para trás, a pessoa na sala de espera. É um pedido para você lutar por sua vida. Não ceda ao medo. Eu tenho que falar isso para mim mesma todos os dias. Ninguém é perfeito. Nós somos todos imperfeitos e precisamente são essas imperfeições que nos fazem quem nós somos e temos que aceitá-las porque há muita beleza nessas diferenças, disse ela. M finaliza mandando um recado para todas as pessoas que enfrentam ou já enfrentaram esse tipo de dificuldade. Vale a pena lutar pela vida. Vale a pena lutar para você. Bom, vamos de Evanescence, Imperfection. The more you try to hide it, the more infected, rejected, you feel alone inside it. You know you can't deny it, the world's a little more fucked up every day. I'm gonna save you from it, together we'll outrun it. Just don't give in to the fears. So many things I would've told you if I knew that I was never gonna see you again. I wanna lift you up. Again and again, it's sinking lower and lower. The world is on our shoulders. Do you really know the weight of the words you say? You want a little of it, you just can't let go of it. You've got an ego to feed. To make to rise above it. Don't look now, but the little girl's got a grenade. I'm gonna lift you up.